Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria esclarecer algumas coisinhas a propósito de um livro imbecil que acaba de ser publicado, ou acaba de ser publicado, foi publicado algum tempo atrás, não sei, por um tal de seu Fernando Schlitler, né? Ele põe aqui, as polêmicas de Orlando Fedeli e Fernando Schlitler contra Olavo de Carvalho. Olha, eu tive uma polêmica com o Orlando Fedeli, isso eu me lembro, né? Com esse Fernando Schlitter, eu nunca tive coisa nenhuma, nem sei quem é o cara. Né? Então ele está aí parasitando a fama do Orlando Fedeli. Orlando Fedeli, no meu entender, era maluco, mas nunca foi desonesto. Né? Agora, este sujeito aqui é um malandro, um vigarista perigoso. Né? Ele faz umas coisas assim que a gente não acredita que está vendo. Fala, mas que nos dias de hoje se tornaram normais. Por exemplo, ele leu no Facebook uma historinha que eu contei, que uma vez no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na casa da dona Emma de Macheville, a famosa astróloga, né, eu achei lá um caderno que era do ex-marido dela, o conde Albert de Macheville. Ele era o primeiro violino da Orquestra de Paris, e era um homem da nobreza e era o chefe da Ordem Martinista. A Ordem Martinista é uma divisão maçônica, né, que existia na França, e ele fundou uma dessas no Brasil lá por 1910, 1920, um treco assim. Eu achei lá esse caderno e dona Emma de Macheville tinha franqueado o porão dela para mim, só tinha papel para tudo quanto estava. Eu achei aquele treco interessante e peguei. Eu nunca li aquela coisa, eu li as duas primeiras páginas só para saber o que era e guardei como uma espécie de uma curiosidade histórica, né? Daí o sujeito chega aqui e diz: eu asseguro, o Olavo é martinista, ele é o representante da ordem martinista no Brasil. Como é possível um treco desse? Só pode acontecer no Brasil de hoje, né? Mas o camarada tem lá o seu grupinho ligado à organização Montfeble, né? E se apresenta como representante da autoridade religiosa da Igreja Católica, que já mostra que é um impostor, evidentemente, porque o cara não é nada, né, na Igreja. Né? Mas eu não li o livro inteiro, não vou aguentar ler o livro inteiro, porque cada página que você abre tem uma besteira assim, tão primária que não dá para você discutir. Eu vou mostrar uma para ver o tipo de coisa que esse sujeito está metendo na cabeça dos seus discípulos, se é que eles existem. Né? Mas leitores, pelo menos, devem existir. Né? Então, uma vez eu disse o seguinte, que as provas de Deus, por pura lógica, são uma besteira. Né? Toda prova de Deus é prova por experiência. Então, dá exemplo, as cinco vias de Santo Tomás de Aquino. Né? Como é que você conclui pela existência de Deus? Primeiro, você observa a mudança no mundo. É isso. Então você não pode ter a mudança indefinida, porque senão você recua indefinidamente para trás e nada teve causa. Segunda, né, a via da causalidade. Tudo que acontece tem uma causa, e a causa tem outra causa, outra causa, outra causa. Ou você tem um recuo infinito, ou você tem uma primeira causa. Da onde que você partiu para fazer essas duas coisas? Não é da experiência? É? Você partiu da pura noção abstrata de mudança e de causa? Não, você... observou que existe mudança e observou que as coisas têm causa. Daí você, por lógica, você diz, deve ter tido a primeira causa. Né? Também o argumento da contingência. Nós vemos que muita coisa que acontece poderiam não ter acontecido. Né? E se tudo fosse assim, nada teria acontecido jamais. Tudo seria absolutamente contingente, então tem que ter algo que não seja contingente, algo que seja necessário. Não é isso? Da onde que você tirou o argumento da contingência? Porque você viu que as coisas acabam, porra. Né? Coisas que existem poderiam não existir. Por exemplo, se o sujeito deu uma martelada no dedo, ele poderia não ter dado. Né? Então, tudo o que acontece poderia não ter acontecido. Mas é tudo, absolutamente tudo assim. Não tem algo que, recuando, tem de ser necessariamente. Esse é o argumento. Partiu do quê? Da pura lógica da experiência. Né? O argumento da perfeição. Tudo que existe tem um tipo mais perfeito, outro mais perfeito, mais perfeito, mais perfeito. Então, se não houver uma perfeição máxima, toda a sua noção de perfeição não quer dizer nada. Você está apenas comparando o relativo com o outro, relativo com o outro, relativo com o outro, relativo. Então, tem que existir uma perfeição máxima que dá, então, a possibilidade de você graduar perfeições menores. De onde que você partiu para isso aí? Da pura lógica? Não. Você partiu da observação. Não é isso? Então, sei lá, você tem uma vaca que dá 10 litros de leite, tem outra que dá 15. Você acha que uma é melhor que a outra. Não, é assim por diante. Né? Então, também, o argumento do propósito. As coisas existem com algum propósito. Mas se todos os propósitos são relativos, esse é o propósito do outro, propósito do outro, propósito do outro, propósito do outro, propósito, a linha continuasse indefinidamente, falar de propósito não teria nenhum propósito. Então tem que haver um propósito superior. Estes são os argumentos de São Tomás de Aquino. Então, tudo isso é baseado no quê? Na experiência e não na pura lógica. Na pura lógica, você não apela a nenhum dado da experiência. Você pega apenas um conceito abstrato. Por exemplo, você pega o quadrado e diz o quadrado dividido na diagonal dá dois triângulos isósceles. Né? De onde você tirou isso? Você teve que ter experiência de ver um quadrado? Não. Você mesmo inventa e pensando você chega a essa conclusão. Então, pura lógica é aquilo que não depende da experiência, é o que o Kant chamava do a priori. Tem o a priori que é anterior, tem a posteriori que é depois. Antes e depois do quê? Da experiência. Então, eu estou dizendo que esses argumentos de São Tomás de Aquino, todos os argumentos da existência de Deus, todos, absolutamente todos, são argumentos a posteriori. Eles são baseados na experiência do mundo criado. Ou seja, da existência do mundo criado, você deduz o Criador. Não é isso? Daí, veio o cara e disse, está vendo? Ele diz, ele incorre na heresia modernista, que diz que nós só podemos conhecer Deus por uma experiência interior. Não pela razão. E daí ele me acusa de ser um modernista discípulo do Maurice Blondel, que foi o cara que soltou essa teoria, que é um filósofo que eu nunca levei a sério. Na verdade, se eu li 10 páginas do Maurice Blondel, é muito. Eu li 10 e não gostei. Falei, quando tiver tempo eu volto a isso. Né? Não é um grande filósofo de maneira alguma. Né? É um cara inteligente, mas não é um peso pesado. Né? Então, daí o cara me põe entre os discípulos do Maurice Blondel, porque a palavra experiência o impressionou. Então, é isto aquilo que São Paulo apóstolo chama de questões de palavras. O sujeito simplesmente se confundiu, porque usa a mesma palavra em dois contextos, ele acha que é a mesma coisa. Quer dizer, é uma coisa de sujeito que não sabe ler. Você não pode nem dizer analfabeto funcional. Não, isso é analfabeto mesmo. Né? E o cara escreve um livro inteiro. Daí também ele escrevendo de mim, em 2019, diz que o Schuon é o meu mestre preferido. Eu já contei para vocês a história do Schuon. Eu rompi com o Schuon em 1987. Né? Se você disser, mas antes disso você escreveu besteira baseada no Schuon. Claro que escrevi. E por isso mesmo eu disse que tudo o que eu escrevi antes de começar a publicar as coisas em livro, ou seja, Nova Era, Revolução Cultural, 1993, nada disso entra na minha obra. Tudo isso são escritos de aprendizado. Não significa absolutamente nada para mim. A maior parte daquilo não vale nada mesmo. Não é isso? Então, eu não preciso abjurar daquilo, porque, na verdade, são coisas nas quais eu nunca acreditei. Eu estou apenas conjeturando. Quer dizer, não tem o peso de uma, né, de uma declaração formal. Né? Pior ainda, a coisa mais imbecil que o sujeito pode fazer é pegar uma declaração informal, ocasional de um sujeito e compará-la no mesmo plano com a doutrina da Igreja. O sujeito pega os dogmas, né? Olha lá, tem que ler o livro dos dogmas aqui. É o famoso Denziger, né? É a lista dos dogmas da Igreja Católica, as fontes da doutrina católica. Então, o sujeito pega uma coisa que o sujeito escreveu no Facebook ou na revista Planeta e compara aqui com a doutrina da Igreja e diz, ah, esse cara é herético. Falo, mas você está doido? Né? Você só pode comparar dois textos quando eles respondem a mesma pergunta, meu Deus do céu. Você está entendendo? Se um está falando de marcenaria, o outro está falando de viagens espaciais, não dá para comparar. Né? Então, se eu estou conjeturando algo a respeito, por exemplo, de outras religiões, não dá para comparar isso com a doutrina cristã. Não dá pelo motivo muito simples. Qual é a única religião que tem dogmas? Né? A religião católica. Só ela. O que é dogma? São afirmações que traduzem a verdade revelada de Nosso Senhor Jesus Cristo. Traduz quando? Depois de Jesus Cristo ter morrido. É porque enquanto Jesus Cristo estava vivo, fisicamente presente, ninguém precisava proclamar dogma nenhum, porque qualquer dúvida se perguntava para ele. Tanto que, você vê, você pega o credo dos apóstolos, querendo Deus, foi fixado quando? Mais de 100 anos depois da morte de Jesus Cristo. Antes não precisava fixar. Era o Jesus Cristo que estava ali ensinando. Então você tinha a presença, você tinha a experiência direta da presença e das ações de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então não precisava ter um dogma. O dogma vivo era o próprio Jesus Cristo. O dogma falado e escrito vem depois. Como é que ele vem? Ele aparece de repente, puf! Não. Ele é muito discutido nos concílios. Né? E depois, às vezes de séculos, de, às vezes milênios de discussão, o Papa vem e encerra a discussão proclamando um dogma. Está aqui a conclusão da discussão, não tem mais discussão. Né? Por isso que tem o famoso ditado Roma locuta causa finita. Quer dizer, essa que nós estávamos discutindo, agora não tem mais discussão porque o Papa já deu a conclusão final que vale como dogma. Então é uma verdade permanente. Acabou a discussão. Né? Então, é evidente que o dogma vem em resposta a uma dúvida anterior. Uma resposta, evidentemente, que tem o valor de verdade revelada, sem sombra de dúvida. Não é isso? Tanto que o Papa, o que, que ele faz para obter essa coisa? Ele fica rezando. Ele não é só, ah, eu li aqui, achei tal coisa. Não é assim. Você tem foto do João Paulo II rezando deitado diante do altar, para pedir esclarecimento de tal coisa. É? Quando vem, então aqui tem o valor do dogma. Existe algo parecido em qualquer outra religião? Não tem. Por exemplo, você fala assim, ah, mas o Islã tem o Corão. O Corão é um dogma? Não, o Corão é a revelação originária, segundo eles. Né? Ah, mas então tem alguma proclamação posterior da fé dogmática? Não tem. Ah, mas tem os hadith, que são os ditos e feitos do profeta. Existem 40 mil hadiths, dos quais muitos são duvidosos. Eles não têm valor de dogma. Ah, mas e o que os teólogos dizem? O que os teólogos dizem não tem valor de dogma, porque existem quatro escolas diferentes e todas são consideradas válidas. Então, não existe um dogma islâmico ao qual eu possa comparar isto aqui. Ou seja, a religião católica está falando de uma coisa, o islâmico está falando de outra completamente diferente. Como é que eu vou comparar? Só se eu traduzir o discurso islâmico no que seria o equivalente a um dogma. Mas quem está fazendo sou eu. E eu sou representante do Islã? Não, não sou, não tenho autoridade para isso. Então, esta comparação é absurda. Ela não faz sentido. Por isso que eu digo, anos de estudo de religião comparada só mostraram uma coisa, elas não são comparáveis. Sobretudo neste plano doutrinal, não dá para compará-las. O que seria o dogma do budismo? O budismo não tem nem Deus, como é que vai ter dogma, pô? O budismo não é uma religião, o budismo é uma técnica espiritual. Que o sujeito, se for muçulmano, ou católico, ou judeu, ele pode usar aquilo, é uma técnica espiritual. Né? O Thomas Merton não praticou a meditação budista anos a fio, dentro do mosteiro católico, é um dos autores católicos mais importantes. Tem, porque aqui não tem um conteúdo doutrinal que você possa comparar com o conteúdo doutrinal do dogma. Né? Agora, o cara quer comparar com o conteúdo do dogma coisas que eu escrevi na revista Planeta, porra. Hã? Quer dizer, eu sou o novo Papa, eu proclamei um novo dogma que está em contradição com o dogma católico. Isso é coisa de uma imbecilidade tão grande que não tem nem o que dizer. Então, não dá para eu contestar isso aqui? Não dá, porque uma coisa é contestar, outra coisa é você ensinar o seu contraditor a ler. Eu não posso fazer esse milagre. Cada linha eu vou ter que ensinar o cara a ler de novo. Não dá para fazer. Então, isso é um impostor e um vigarista, evidentemente. Esse negócio da experiência, o cara confundir o que é experiência sensível. Aonde foi que São Pedro viu Jesus? Foi uma visão interior? Não, ele viu São Pedro de carne e osso, meu Deus do céu. É? E o cara que foi o paralítico que foi curado, ele foi curado numa experiência interior? Ele, na experiência interior ele andava, mas no mundo físico ele continuava paralítico? Não, ele saiu andando de fato. Então eu estou falando de experiência sensível, material. E esta besta acredita que eu estou falando da experiência interior do Maurice Blandel. Onde que ele confundiu? Ele não entende que a palavra experiência pode ter dois sentidos diferentes. Cada linha tem essas coisas. É um negócio tão absurdo. Né? Agora, aqui ele pega, olha aqui como o Olavo se contradiz. Também ele não acredita que uma palavra em contextos diferentes pode ter intenções diferentes. Então, lugar do, o dogma é um fato, ele não é uma doutrina. O que, presta atenção. Doutrina é algo que você está ensinando. Mas o dogma é só isso, algo que está sendo ensinado, ou ele se refere a algo que é fato? Né? Por exemplo, Jesus é o Filho de Deus vivo. Isso é só uma doutrina? Não. Isso é uma doutrina a respeito de um fato. E a verdade da doutrina vem da verdade do fato e não ao contrário. Ou estou errado? É? Ou seja, primeiro alguém disse que Deus era Filho de Deus vivo e depois Deus nasceu Filho de Deus, Jesus nasceu Filho de Deus. Foi isso que aconteceu? Ou o contrário? Primeiro Jesus era Filho de Deus desde o quê? Muito antes dele aparecer na Terra, ele sempre foi eternamente. É? Genitum non factum. Ele não foi criado. Ele foi gerado. Quando? Antes do começo dos tempos. Isto é um fato ou não é um fato? É? Isto é um fato. Existe uma doutrina, então, que expressa esse fato. A verdade da doutrina provém da verdade do fato. É? Dá para entender? É? O fato quer dizer uma coisa que acontece realmente no mundo real. Mundo espiritual e material ao mesmo tempo. Então não é uma afirmação, gente. É um fato. E a afirmação está subordinada ao fato. Hein? É difícil de entender isso? Agora, depois disso, o dogma é a tradução doutrinal da religião. Bom, a frase pode não ser muito boa, mas o que eu quis dizer é o seguinte, é que aquilo que aconteceu como fato, como ação real de Deus no mundo real, é depois traduzido num dogma. O que tem de errado nisso? Hã? Ou seja, a hora que o Papa escreveu lá, Jesus é o Filho de Deus vivo, é ele que está fazendo Jesus ser o Filho de Deus? Não. Ele está traduzindo, posteriormente, um fato que já é verdade desde antes do começo dos tempos. Hã? Agora, depois que Jesus nasceu na Terra, mais ainda, porra. Quer dizer, antes você só conhecia Jesus como o Verbo. Então, o Verbo provém de Deus. Ele, e, sob certo aspecto, ele é Deus. Você pode dizer que o Verbo é todo Deus? Não. O próprio Jesus, por exemplo, quando perguntava quando é o fim do mundo, ele disse, eu não sei, só Deus Pai sabe. Ou seja, ele disse que Deus Pai tem algo a mais que ele não tem. O que, que é? Não sei, tenho a menor ideia. Mas ele disse isso. Portanto, Deus Pai sabe algo a mais do que ele mesmo sabe. Então, agora, depois que Jesus nasceu na Terra, e o pessoal viu ele fazer aqueles milagres todos, né? Bom, aí você tem a obrigação de entender, falar, não, ele é filho de Deus mesmo. Ele não é apenas um profeta. Ele é algo a mais. Porque os profetas não faziam isso. O profeta mandava o paralítico não andava, continuava sentadinho lá. Às vezes funcionava, às vezes não. Tem algum milagre de Jesus que falhou? Ele pediu para Deus Pai, Deus Pai não fez? Nunca. Né? Então, é o que Jesus perguntava para os caras, o que, que dizem que eu sou? Então, dizem que você é Isaías, dizem que você é sei o quê, e o cara disse certo, você é o Filho de Deus vivo. É? Isto foi um fato ou foi apenas uma doutrina? Foi uma coisa que um Papa escreveu séculos depois e assinou embaixo? Falou, agora isso é obrigatório para todo mundo. Não, ele disse que isso é obrigatório para todo mundo, por quê? Porque era um fato, porra. É? Ou você acha que o Papa inventou o dogma? Né? Quer dizer, o catolicismo dele é absurdo. Né? E por isso mesmo, tudo parece tão lógico para ele. Porque ele só lê as coisas num plano assim, é tudo raso. Ele não tem noção, vamos dizer, de níveis diferentes de discurso. Então, eu posso ter usado a palavra dogma no sentido, vamos dizer, a fórmula final proclamada por um Papa. E posso usar a palavra dogma como objeto de discussão que vai virar um dogma. É difícil entender isso? Porque quando os caras estão lá no concílio, discutindo, né? Maria foi concebida sem pecado? Isso dá uma discussão. Até fizeram um filme bonito da história de John Donne Scott, né? Então, defendendo ali Maria, né? Então, isso foi objeto de discussão. John Donne Scott já é ano 1200 e lá vai pedra, né? Quer dizer, 1200 anos depois de Jesus Cristo nascer, ainda tinha motivo de dúvida. E o John Donne Scott defendeu a coisa tão bem que daí o Papa proclama um dogma. É, o John tem razão. Está entendendo? Se ver, no século XIX ainda teve briga doutrinal, né? Também por causa de Nossa Senhora. E houve os caras que se separaram da igreja, chamados velhos católicos. Eles não seguiam. Um velho católico era o Rui Barbosa. Rui Barbosa escreveu um livro contra um dogma recém-proclamado. Teve que o negócio era motivo de discussão até na passagem do século XIX para o século XX, porra. É? Então, você entende o que eu quero dizer com dogma tentativa? Enquanto eles estavam discutindo, uma tentativa. Só na hora que pum, chega a conclusão, e aí sim a palavra dogma geralmente se usa para expressar este produto final da discussão. Mas na discussão, cada um dos lados que defende uma tese pretende que aquilo seja o dogma. Um sai derrotado, outro sai vitorioso, pronto. Então esse aqui é o dogma, aquele não era o dogma. Era só uma opinião sua. Está entendendo? Existe essa ambiguidade natural na linguagem. O sujeito precisa saber. Se, né? Então, por exemplo, eu chego lá na fábrica, vejo a linha de montagem e digo, ah, esse carro aí. Mas você está errado, isso não é um carro, isso é apenas um monte de peças que vai ser montado e vai virar um carro. É a mesma coisa, porra. Ele é um carro sob certo aspecto. Né? Ele é um carro na sua finalidade, na sua forma final, e ainda não é um carro porque não está totalmente pronto. O dogma, enquanto está sendo discutido, não é ainda um dogma, mas já é um dogma, ou não é? Na pretensão daqueles que o propõem, é um dogma. Na pretensão do outro lado, não é. Quem resolve a coisa? O Papa resolve a coisa no fim. Isso pode se prolongar por séculos, essa discussão. Né? Então, esse negócio está cheio de problemas. Agora, por via das dúvidas, eu nunca achei que seria necessário fazer isto, né? Porque, vamos dizer, eu só assumo responsabilidade pela minha obra a partir da hora que eu comecei a publicar em livros. Não incluindo, evidentemente, esses livrinhos aqui que vocês verão que estão digitados aqui em máquina de escrever. Ou seja, é uma apostilinha. Esses três livrinhos eram apostilinhas. Essas três apostilinhas eu escrevi na época que eu estava me preparando para entrar na tarica do seu Chuon. E onde tudo que eu queria demonstrar é que eu entendia a doutrina da tarica. Isso aqui é válido como pensamento do Olavo de Carvalho? Obviamente não. Eu mesmo disse que não. Tem muita coisa que é, tem muita coisa que não é. O que eu puder consertar daqui, eu conserto mais tarde. O que eu não consertei não vale mais. É para esquecer. E o cara pega, não só isso, mas pega artiguinhos do Planeta da década de 70. Hã? Como é possível um treco desse? Hã? Sobretudo, como muitos, ele vai fazer confusão em torno do negócio da astrologia. E olha, astrologia é uma ciência ou uma pseudociência? Eu já respondi. Astrologia não é nem uma ciência, nem uma pseudociência. Ela é um problema científico jamais resolvido. Ponto final. Se é um problema científico jamais resolvido, então ele tem que ser resolvido cientificamente. Como é que se faz para resolver? Foi a isso que eu dei o curso de 2 anos chamado Astrocarteologia. Era um método de tirar a limpo a questão da astrologia, porque todas as tentativas de negar ou afirmar o caráter científico da astrologia, todas tinham dado errado, todas eram insuficientes no meu modesto entender, modesto ou pretensioso entender, pouco importa. Né? E eu falei, não, este problema envolve questões metodológicas muito mais sérias do que os debatedores estão percebendo. Existem aí vários problemas, tá certo? Primeiro, quando você tira o horóscopo é horóscopo do quê? É horóscopo da personalidade? Quer dizer, você acha que a personalidade vem prontinha, assim, na hora que o sujeito nasceu, está aqui o carimbo da personalidade? Isso existe? É? Alguém vem com a sua personalidade totalmente pronta no momento em que nasce? Qualquer pessoa, pela experiência comum, fala, não, não é assim, as pessoas mudam. É? Então, se elas mudam, você não pode dizer que o horóscopo é o horóscopo da personalidade. Ele só pode ser, vamos dizer, de um aspecto permanente, fixo e imutável da personalidade. Daí vem a pergunta, mas isso existe? Se existe, como que nós podemos defini-lo e como que nós podemos localizá-lo? Esse foi o problema que eu coloquei. Foi isso que eu chamei de caráter. Caráter seria a parte fixa e imutável da personalidade, compatível com muitas personalidades diferentes, obviamente. Hã? Existe algum modo de você descrever esse caráter? É outro problema. Por exemplo, eu posso dizer que um sujeito em matéria de caráter ele é um cara preguiçoso ou trabalhador? Não, porque isso é um hábito. Um hábito não pode ser fixo e permanente. O sujeito não pode ser trabalhador aos 6 meses de idade, né? Nem na véspera da morte. Está entendendo? Então, isso não é um traço de caráter, isso é um traço de personalidade que pode mudar 40 vezes. Então, a que traço de caráter isso poderia corresponder? A nada. Portanto, como seria a descrição de um caráter para distinguir da distinção da descrição da personalidade? Personalidade você descreve em termos de qualidades e hábitos. Por exemplo, hábitos mais ou menos estáveis. Não é isso? Por exemplo, se o sujeito é trabalhador, supõe que ele seja trabalhador durante vários dias, não apenas um dia. Né? Eu, por exemplo, acho que eu fui trabalhador durante um dia. Né? No resto eu fui preguiçoso. Então, mesmo a preguiça não foi permanente. Então isso não é, obviamente, nenhum dos dois é um traço de caráter. Dá para entender? O sujeito é corajoso ou covarde? Daí eu me lembro do romance do Essa de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez, né? Que um dia ele é acossado por um camponês e ele sai correndo. Passa uns meses, ele é acossado por 3 camponeses e dá um cacete nos 3. O cara é corajoso ou covarde? Não sei. Ele é essa contradição viva. E Essa de Queiroz fez isso como era o traço que ele via da personalidade portuguesa, esse negócio absolutamente incoerente. Né? Então, são traços de personalidade, não de caráter. Então, o caráter não pode ser descrito em termos de hábitos. Né? O que pode haver de permanente por baixo de várias personalidades diferentes de uma mesma pessoa? Daí, a minha ideia, só pode ser traços de ordem cognitiva, que podem se traduzir de muitas maneiras diferentes no plano da conduta. Ou seja, o caráter não tem nada a ver com a conduta, tem só a ver com uma certa estrutura de cognição que pode permanecer a mesma por baixo de várias personalidades que se desenvolvam. Como é que faz para expressar isso em palavras? Como faz a descrição do caráter? Isso é um problema psicológico e semântico da mais alta gravidade. Eu passei uns anos tentando resolver isso aí. E acho que resolvi. Então, o que eu estou fazendo aí? Estou violando os dogmas da Santa Madre Igreja? Só um imbecil pensa um treco desse. Eu estou tentando resolver um problema. Problema que me foi sugerido pelo curso que Santo Tomás de Aquino deu a respeito e que está lá, no acho que capítulo 88, 84 da Suma contra os Gentios, onde ele vai explicando aonde a influência dos astros pode interferir na vida humana e onde não pode. Então, ele diz o seguinte, que se você considerar pura inteligência humana, os astros não podem interferir nela, porque a inteligência humana é um treco absolutamente imaterial, como é que o astro vai interferir nisso? E também na pura vontade, que é uma coisa da liberdade humana, também não pode. Mas os astros são corpos, e corpos influenciam corpos. Portanto, através da ação no seu corpo humano, os astros podem, evidentemente, interferir seriamente na conduta humana. Por exemplo, através das paixões. As paixões nascem do quê? De impulsos corporais. Portanto, aí os astros podem interferir. Agora, quantas pessoas você conhece que são guiadas pela pura vontade livre e pela pura inteligência? Quantas? Eu nunca conheci nenhuma. Isso quer dizer que, na prática, segundo Santo Tomás de Aquino, a quase totalidade das pessoas pode ser influenciada pelas posições dos astros. Isso é o que Santo Tomás de Aquino disse. Se isso acontece, então, bom, isto é um assunto a ser discutido, a ser investigado, como qualquer outro. Né? Só que o que os astrólogos falam não é legítimo porque eles saltam direto das posições dos astros para a conduta humana, para a personalidade. Isto acaba de demonstrar que é impossível. Então, eles podem acertar às vezes, porque Eles estão falando uma coisa que é o caráter, que é a parte estática. E em certos momentos a parte estática coincide com a parte dinâmica mutável. Então aí eles acertam, quando não é isso eles erram. Então, isso significa que a astrologia que se pratica, né, profissionalmente, ela não é uma ciência de maneira alguma, mas ela tem uma importância científica e ela tem que ser investigada para que um dia exista essa ciência, porra. Não agora. Tudo que eu fiz, vamos dizer, consolidou a astrologia como ciência? Claro que não. Porque eu apenas criei o método. Né? Quer dizer que se este método for aplicado durante algumas décadas por muitas pessoas e os resultados forem cotejados, pode ser que você resolva o problema. Eu não resolvi, mas eu apenas indiquei o caminho da solução. E eu acho lamentável que pessoas, vamos dizer, muito inteligentes, como os astrólogos o Robert Hand, o Jacques Albron, que teve no Brasil, o Boris Christoff, tenham gastado a sua inteligência num empreendimento, como é que se diz, destinado ao fracasso. Que é você tentar dar à astrologia um caráter científico sem você ter examinado o problema metodológico básico. Né? Ou seja, gastaram o seu tempo, acertam em muitas coisas, erram em outras, mas você não tem critério para discernir a verdade do erro. Então, todo o debate astrológico do século XX, que foi imensamente rico, centenas, centenas, centenas de livros, né, só conseguiu aumentar a confusão. Então, vem um cara que vou provar que a astrologia é científica, agora está provado. Outro vem, eu vou provar que é tudo uma trapaça, vai prova também. Quer dizer, o cara que está a favor da astrologia tem razão e o que está contra também tem razão. Isso é o que se chama confusão. Confusão é a coexistência em nível igual de duas teses opostas. As duas estão certas. Portanto, quem está errado é você. Foi isso que eu fiz. O que que isso pode ter contra a doutrina da Igreja Católica? Absolutamente nada. Mas o cara não sabe, ele ouviu falar de astrologia. Né? E ele diz, então, a Igreja condena a astrologia. Sim, claro, condena a astrologia. É óbvio que condena a astrologia. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu estou dizendo. Por quê? Tal como usada na prática a astrologia não é uma ciência. E pretende ser. Então tem um coeficiente de vigarice, claro que tem. Mas também tem um coeficiente qualquer de conhecimento que nós não sabemos exatamente qual é. Então, já dizia Ortega y Gasset, problema é consciência de uma contradição. É o que nós temos na mão. O que é astrologia? É uma ciência ou uma pseudociência? Nem uma coisa nem outra, é um problema. E eu estou dando um passinho pequenininho assim para um dia resolver este problema. Esse problema tem uma importância extraordinária. Né? Porque exatamente qual é a relação entre a vida humana e o ambiente cósmico no qual estamos? Nenhuma relação. Absolutamente nenhuma. Ou é como os astrólogos dizem, que cada passo do sujeito já está previsto. Né? E você fazendo o cálculo, direções primárias, direções secundárias, você sabe o que vai acontecer com o sujeito. Também não. Então é o seguinte, nós temos um problema na mão. E a única maneira honesta de tratar com esse problema é fazer como eu fiz. O resto é tudo trapaça, inclusive o que está aqui. Esse cara não sabe nada a respeito, não chegou sequer. Veja, ele chegou a frequentar o meu curso de Astrologia e Teologia. O que ele sabe do que eu disse a respeito da astrologia? Não sabe nada. Veja, o material deste curso foi coligido pela minha aluna Lúcia de Fátima Junqueira e dá em uns 5 volumes que nunca foram publicados. Teve gente que fez o curso e começou a usar essa técnica astrocaracterológica como técnica de leitura de mapas. Errado. Eu nunca disse para ninguém ler mapa com base nisso. Eu disse isso aqui é um método para investigar o problema, não para você ler mapas. Não estou condenando quem fez, condeno moralmente quem fez isso, mas estou dizendo, não, isso não dá certo. Pode dar acidentalmente, como a astrologia corriqueira também pode dar certo acidentalmente. Às vezes, com resultados brilhantes. Por exemplo, eu estou falando do papel que eu catei lá na casa da dona Emma. Né? Esclarecimento, eu nunca fui aluno da dona Emma. Quem era aluno era o meu então amigo, o Antônio Carlos Arras, o famoso Bola. Né? E um dia ele disse, eu estou viajando lá para conhecer, para ver a dona Emma. Quer conhecer? Ele falou, vamos embora. Foi o único contato que eu tive com a dona Emma. Né? E achei lá no porão dela, que ela nem entrava mais lá, tudo empoeirado. vários papéis interessantes. E eu, como sou catador de documento mesmo, gostei. Né? E entre outros documentos, eu achei o horóscopo do Mário Fernando Santos lido por ela. Antes que o Mário Fernando Santos fosse qualquer coisa, ele era, morava no Rio Grande ainda, era apenas um funcionário da editora Globo, e ela leu, né, o horóscopo dele. Tudo que aconteceu na vida dele estava lá. Quer dizer que ela tem uma ciência disso? Não, não, não, não. Ou seja, ela captou dali do horóscopo umas coisas certas, outras coisas erradas, e teve a prudência de jogar fora as mais arriscadas. Ficou com o que parecia mais certo e deu certo. Depois ela leu o meu horóscopo. A primeira coisa que ela disse, o senhor é um gênio da educação. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Hoje eu vejo quantas pessoas eu eduquei e o resultado que eu obtive, aí ela tinha razão. Se tem um cara que é professor, sou eu. Os outros não são. Eu tô vigarista, pô. Agora eu não sou. Se ele tenta aqui, ele sai mais inteligente. Eu prometi isso e isso acontece. Todos vocês podem comprovar isso aí. E a produção escrita e falada dos meus alunos prova isso. Eu aumentei o seu nível de inteligência. Eu prometi e fiz. Então, a dona Emma estava certa. Mas ela falou isso 20 anos antes de que eu pensasse em dar curso de alguma coisa. Não é fantástico? Então, isso quer dizer, bom, ela tem algum talento extraordinário para essa coisa. Tem um talento e tem um bom senso. Afinal de contas, ao mesmo tempo, tem um monte de ideia errada, ideia fantástica também, e pegou com o marido dela, que era o homem lá da Sociedade Martinista. Né? E quando eu achei o papel, a Sociedade Martinista nem existia mais. Quer dizer, eu virei o superior de uma ordem inexistente numa época, 30 anos depois da coisa ter acabado. Só na cabeça deste imbecil do Fernando Tititi. Fernando Schlichter. Tititi. Então, o Brasil está cheio de gente assim, gente. Hoje em dia, mais do que nunca. Qualquer sujeito escreve, assim, com ar de certeza, sobre coisas que ele não tem a menor ideia do que isso, mas nem a mais longínqua ideia, porra, e publica livro. É claro que é um vigarista, é claro que está enganando pessoas. Agora, também é evidente que se você lê os meus escritos antigos, deve ter muito erro lá. Isso. Erro não só do ponto de vista da doutrina católica, mas do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista do bom senso. Por isso mesmo que eu joguei tudo fora. Assim, eu acho um pouco ridículo você abjurar das coisas. Eu falei, não, isso aqui não entra nas minhas obras completas, porque não é o meu pensamento maduro. Isso foi etapas de um aprendizado. Né? Então, se houver necessidade disso, eu nunca acreditei que houvesse necessidade de declarar isso, mas estou declarando agora. Se há alguma dúvida a respeito, eu sou católico, apostólico, romano, batizado, dependo 1000% da doutrina da Igreja Católica, aonde quer que eu pareça ter me afastado dela, das duas uma, ou você está lendo errado, ou eu me expliquei mal, ou escrevi alguma besteira mesmo. Qual é o problema? Eu mesmo já disse que meus escritos estão cheios de besteira. Qual é o problema? Eu só comecei a publicar livro a partir de 1993. Né? Antes do mais, publicava umas apostilinhas como essa aqui, que era só para aluno. Não é isso? Feito assim, na máquina de escrever. Então, o primeiro livro meu foi A Nova Era, a Revolução Cultural. Tem coisa errada ali? Tem, mas não do ponto de vista doutrinal. Segundo, eu nunca escrevi nada do ponto de vista doutrinal. Nunca pretendi ser teólogo, nunca pretendi ensinar religião para ninguém. Eu não tenho capacidade para isso, meu Deus do céu. Eu sou um filósofo, sou capaz de escrever ou falar sobre assuntos que eu mesmo investiguei, sobre problemas que eu mesmo tentei resolver. Agora, a doutrina da Igreja Católica, meu filho, você quer conhecer a doutrina agora? Você compra aqui, o Denziger, está aqui, todos os dogmas aqui. Se você tem dúvida, você pega o Catecismo São Pio V, está tudo lá. Se tem dúvida que não estavam ainda lá, você pega o Catecismo do João Paulo II, que atualizou uma série de problemas. Tá certo? Não cabe a mim dizer qual é a doutrina da Igreja, meu Deus do céu. Eu estou me submetendo a ela. E onde se parece que eu me afastei em algum lugar, das duas, uma, ou eu estava errado, ou você está lendo errado. Tá certo? E o que quer que eu tenha dito só pode ser compreendido, atenção, só pode ser compreendido se você enxergar ali um sentido compatível com a doutrina da Igreja. Se parece que eu estou me afastando dela, porque você se enganou. Ou eu usei uma expressão errada, ou uma expressão ambígua. Às vezes tem, a palavra experiência pode ser ambígua. Você usa medo da palavra para dizer o sujeito que, né, o Santo Tomé, que foi lá, o dedo na ferida. Pode ser isso, experiência sensível, material. Ou pode ser uma experiência mística interior, como falava Maurice Blondel. A palavra é a mesma, mas são coisas totalmente diferentes. Elas são coisas opostas. Não é isso? Então, se eu estou falando de... Se eu disse que as provas da essência de Deus vêm da experiência, é claro que não pode ser da experiência interior do Maurice Blondel, porque aquilo que é experiência interior para você não prova nada para mim. Então, não é prova de jeito nenhum. O cara não pode... Como é que você prova tal coisa? Ah, eu senti. Lá, vai bundar, rapaz. Hã? Se você sentiu, é problema seu. Se eu preciso de uma prova, eu preciso de algo mais do que o seu sentimento. E até o meu. Eu tenho uma convicção interior, não é uma prova, absolutamente. Né? Existem evidências que são mais certas do que uma prova e das quais você não tem prova nenhuma. Por exemplo, aquilo do qual você foi testemunha. Você viu um sujeito matando o outro na esquina. Ninguém mais viu. E você não tem nenhuma prova. A arma do crime sumiu. Tudo sumiu. Você é a única prova. Então você é testemunha. Então o testemunho é muito importante nesses casos. Tá certo? Mas ele por si constitui uma prova cabal? Não. Ele constitui um elemento de prova. Precisa de algo mais. Então, se você tiver dois testemunhos, já melhorou um pouco. Dois testemunhos provam alguma coisa? Ainda não. Ou você precisa de um número suficiente de testemunhos, ou você precisa, além do testemunho, alguma coisa. Não é isso? Eu me lembro que uma vez eu fui processado por um crime que eu não cometi, apareceu 8 caras, todos eles pessoas espirituais, autoras de livros sobre espiritualidade, mentiram pra caramba. E as testemunhas que eu levei estavam tudo com medo, parecia que elas é que estavam mentindo. Só que é o seguinte, eu tinha prova material, eu tinha o documento. A mulher que disse que me deu um dinheiro para eu comprar uma passagem para os Estados Unidos em janeiro de 86. E daí eu tinha um recado dela de setembro de 86, dizendo, tive a súbita ideia de ir para os Estados Unidos. Como você deu dinheiro em janeiro se você teve a súbita ideia em setembro? Então, é claro que eu fui absolvido, não deu nada. Graças a Deus eu tinha aquele papelzinho. Se dependesse de testemunho, eu estaria na cadeia. Os caras, os 8 testemunhas falsas eram membros da Tariqa do Shuom. Depois, mais tarde, no livro da Marie-France Jammes, que se chama Esoterismo e Ocultismo em torno de René Guénon, aí eu descobri que o assédio judicial era uma técnica permanente da Tariqa do Shuom para lidar com os seus supostos ou verdadeiros inimigos. Porra, não é que fizeram isso comigo? Se eu tivesse lido esse livro antes, né? Mas não tinha... Então, aconteceu isso. Então, você vê que o testemunho, mesmo em 8, não vale, não é suficiente. Então, os critérios da verdade, um dos problemas mais sérios do mundo é o critério da verdade, meu Deus do céu. Se você nunca pensou nisso, você não sabe o que é verdade. E você usa a palavra à toa, é só propaganda, boa. Agora, se você usa essa palavra pretendendo ser a voz da Santa Madre Igreja, você é um impostor. Você é um criminoso. E você vai para o inferno com essa porcaria. Ou tu vem me pedir desculpa, ou vai para o inferno. Não tem saída. Tudo que você está me acusando é falso. O que não quer dizer que tudo que eu escrevi no passado é verdadeiro. Se tudo fosse verdadeiro, eu não teria dito que eu excluo das minhas obras tudo que eu publiquei antes da Nova Era Revolução Cultural. Estou dizendo, ali tem muita besteira mesmo. Eu não posso assumir. Então, não são escritos autorais. Eu escrevi muita coisa por ser jornalista e ser contratado para escrever aquelas coisas, porra. Eu vou assumir isso como obra literária ou filosófica mesmo, mas nem que a vaca tussa. Eu escrevi um monte de artigo político, por quê? Porque eu estou louco, sou louco pela política nacional, adoro isso. É? Eu odeio isso, mas os caras me contrataram para fazer artigo político, eu tenho que fazer, porra. É? Então, do mesmo modo quando eu trabalhei na revista Planeta, né? Entrevistar almas do outro mundo. Você acha que era interessante isso aí? Não, era um saco. Hã? E, no entanto, era o que eu tinha para eu fazer, porra. Então, isso é um escrito autoral que eu posso colocar nas minhas obras completas, mas nem que a vaca tussa. Hã? O que é para fazer com isso? É para jogar fora, porque do que fosse aproveitável dali, eu escrevi de novo mais tarde melhor. Não precisa aquele material. Você não vai entender nada de mim lendo aquela porcaria. Hã? Sobretudo, o que eu escrevi na fase que eu estava me preparando para ir para a tarica do João. Eu já contei para vocês, eu cheguei lá, eu fui aceito na hora. Por quê? Por causa do conhecimento que eu tinha da parte teórica. Contei para vocês, junto comigo estava um inglês que ia lá pelo 12º ano consecutivo tentando ser admitido. Só foi admitido naquele ano, porque não tinha conhecimento teórico suficiente. Então eu provei que eu tinha um conhecimento teórico e fui aceito na hora. E o que eu escrevi para mostrar para os caras da tarica que eu sou gostosão? Vale como minha obra? Claro que não. Foi escrito de acordo com a autoridade de um outro, não da minha. O que é obra minha foi a partir do momento que eu rompi com essa gente. E não imediatamente. Rompi em 1987. Saí dali xingando, saí dali atirando. Ainda vem este mentiroso, canalha, impostor dizer em 2019 que o João é meu mestre escolhido. João nunca foi meu mestre porra nenhuma, porra. Eu não aceito que ele seja um mestre espiritual em hipótese alguma. Veja, eu saí em 87, o Rama Kumarasamy saiu em 91, o Dr. Volker Zamit saiu em 90, 91, por aí. Veja. Isso aqui. A mulher do cara diz que ele não era um mestre espiritual de maneira alguma. Não quer dizer que ela está amaldiçoando ele. Não, ao contrário. Ela escreve até com amor, com piedade pelo cara, mas mestre espiritual não é. Então acabou. Qual que meu mestre é esse? Hã? Então, esses caras, sabe que não tem experiência da vida, nunca saiu de casa, isso é um piá de prédio, tá entendendo? Um boboca. Agora, as pessoas leem, tá um negócio meio complicado aqui, isso impõe um certo respeito. Né? Porque ele põe um monte de textos da doutrina sacra. Eu digo, quer dizer, você compara a doutrina sacra com o que eu escrevi na Planeta? Hã? Quer dizer, você acha que a revista Planeta e o dogma da Igreja Católica estão respondendo à mesma pergunta, e, portanto, você pode cotejar um com o outro. Quer dizer, os caras não sabem ler. E não tem a diferença de nível semântico de uma coisa para outra. Então, você veja, os juízes da Inquisição, eles tinham a prudência de se desconfiar que alguma coisa era herética, eles chamavam o cara para esclarecer o que ele quis dizer, porque uma coisa é a expressão verbal, outra coisa é o pensamento formal que ali está dito. Formal quer dizer definitivo. Claro, sem dúvida. É? Você pode ter escrito uma coisa que está impreciso, está errado, tá, mas você não teve a intenção formal de ir contra a doutrina da Igreja. Veja, os caras tinham essa preocupação e ficavam anos. Veja, Pedro Abelardo, né, foi interrogado, se eu não me engano, foi interrogado por São Bernardo. Ficou anos sendo interrogado, hein, antes de que o acusassem de heresia. O que você quis dizer com tal coisa? Ele quis dizer assim, assim, assim, papá. Tem certeza? Tem. Então, esta declaração formal e final, esta que é acusada de heresia, não a expressão improvisada de início. Não isto. Por quê? Você pode ter escrito alguma coisa para responder a mil perguntas diferentes. E a maior parte delas pode não ser a mesma pergunta que o dogma está respondendo. Então, em primeiro lugar, se eu disse que não é possível você comparar a doutrina da Igreja com a doutrina de nenhuma outra religião, porque nenhuma outra religião tem dogma, hein? Imagina se eu tenho dogma. Vai comparar a religião do Olavo com a Santa Maria da Igreja. Que coisa mais ridícula, porra. Você pega, quais são os dogmas do judaísmo? O Talmud. Lê o Talmud. O Talmud é um saco de gato. Cada um diz uma coisa diferente, porra. Não tem um dogma. Vou dizer, esse aqui é o judaísmo certo, aquele ali é errado. Não dá para dizer. Porque cada par dos caras tem outra ideia. Tem gente, por exemplo, no mundo islâmico também tem. Eu conheci muçulmanos sinceros, que rejeitavam todos os hadiths. É tudo falso. Nós só podemos levar em conta o Corão. Existe até essa escola lá. É? E nas outras religiões, então? Veja, O hinduísmo diz que ele é compatível com todas as religiões do mundo. Qual é o dogma hindu, então, que eu posso comparar com o catolicismo? Não tem. E assim por diante. Né? Ou seja, dogma é uma coisa que só existe dentro do catolicismo. Né? Algumas escolas protestantes pegaram um pedacinho, mas nem ela você pode dizer que tem um dogma. Né? Por quê? Quantas igrejas protestantes existem? Até onde eu contei, 33 mil. Né? Como é que eu vou saber o dogma que as unifica? Eu falo, não dá para saber, porra. Então, dogma só existe na igreja católica. Né? Então, por isso que eu digo, o religião comparada, ela não chega sequer a ser uma pseudociência. Ela é uma loucura total. Você teria que estudar as religiões de acordo com a natureza delas, quer dizer, o que, que elas são, o que, que elas pretendem ser. Por exemplo, se você disser caminho de salvação, o judaísmo é um caminho de salvação, nunca disse isso. Né? Ele está propondo ali o futuro de Israel, do povo israelense. Futuro onde? Na terra. Agora, o hinduísmo é um caminho de salvação? Não, ele não está falando nada disso. O budismo, né? Você acha que o nirvana é uma salvação? Não, ele é outra coisa completamente diferente. Primeiro que você está falando que salvação é após uma vida, e o budismo está falando do fim do mundo, do montão de vidas. Como é que você vai comparar uma coisa com outra? Não dá. Né? Quer dizer que, por exemplo, você diz, ah, mas isso aí é um dogma budista, que existe várias reencarnações. Não. Pode haver, pode não haver. O sujeito pode ir para o nirvana depois de uma vida apenas, se ele for um santo. Então, as reencarnações não são de maneira alguma um dogma. São apenas uma possibilidade abstrata. Como é que eu vou comparar isso com a doutrina católica? Não tem como comparar, porra. É? São fenômenos distintos, não são espécies do mesmo gênero. Então você teria que achar um outro plano de comparação que não fosse o plano doutrinal. Então, é por isso que eu digo, está vendo aqui, ele está afirmando a unidade transcendente da religião, eu digo, eu não duvido de nada do que essas religiões dizem, não quer dizer que eu estou aceitando tudo, eu não estou pondo em dúvida a priori, seria uma não só uma covardia, seria um pecado de difamação, quer dizer, eu vou já achar duvidoso um treco que eu nem ouvi ainda. O que, que é isso? Eu ouvi toda a explicação budista? Não ouvi. Então você tem que ouvi-los, né, com compreensão, com caridade e com seriedade. O que, que isso tem de errado? Quantos livros, né, os teólogos católicos escreveram a esse respeito? Um montão. O que não quer dizer que você está nivelando duas religiões como dois caminhos de salvação. O caminho de salvação só tem um, meu Deus do céu, é a revelação cristã. Não tem... O resto não é caminho de salvação. Hã? Simplesmente não é. O Islã se oferece como caminho de salvação, nesse sentido nós temos que negá-lo. Digo, ninguém vai ir para o céu fazendo essas coisas que você está fazendo. O que não quer dizer que isso seja desprovido de mérito. Né? E o que não quer dizer que se amanhã ou depois você for para a Igreja Católica, tudo que você fez aí vai ser condenado. Não vai. Né? O que você fez de bem, conta a seu favor, de qualquer maneira. Mas não adianta você ter feito um montão de bem, porque quem tem, né, a chave do entra e sai é quem? É o Papa. Para quem Jesus deu as chaves dos reinos, dos dois reinos, para Pedro. Então é para ele que você tem que pedir. Né? Então, tudo isso é muito simples, desde que você não esteja a fim de bancar o juiz inquisidor. Quando você não é nada, você não é nem juiz de uma partida de futebol de botão. E não tem honestidade suficiente para isto. Né? Então, claro que o sujeito não tem importância, mas como fenômeno cultural brasileiro é importante, é extraordinariamente importante. Você vê até que ponto nós chegamos. Até que ponto a inteligência brasileira baixou. Né? A propósito disso, tem um segundo assunto que eu quero comentar aqui. Há anos eu digo o seguinte, você eleger um presidente de Grêmio universitário é mais importante que você eleger um presidente da República. Por quê? Porque daqui 4 anos o presidente da República sai. E o presidente do Grêmio está compondo já a classe política subsequente. Da onde sai a classe política? Da universidade. Da onde saem os juízes? Da universidade. Da onde saem os jornalistas e outros formadores de opinião? Da universidade. Tudo sai. De onde sai o pessoal das artes e espetáculos da universidade? Então, a universidade é a raiz da classe dominante. Meu Deus do céu. Será, precisa ser muito inteligente para entender isso? Não. Mas eu digo, não tem um político brasileiro que entenda isso. Sobretudo entre os ditos conservadores e liberais. Nenhum entendeu. Já quer lançar sua candidatura, quer ser senador, quer ser deputado e tal. Meu Deus do céu. É muito mais importante você ganhar a classe estudantil, porque você está entrando numa classe política que já está em extinção. Eles são a classe política que está em formação. Eles têm o futuro na mão e você tem o passado. O que você quer? Eu já expliquei isso 1000 vezes, sobre todos os modos possíveis de explicação que existem. E parece que ninguém entende. Se você pensar bem, o que que este governo e os políticos fizeram para mudar a cabeça dos estudantes? Nada. Absolutamente nada. Entrego as universidades. Os militares entregaram as universidades para os comunistas baseado naquela estúpida teoria da panela de pressão. Você veja, naqueles anos estava entrando no Brasil a teoria do Antônio Gramsci, que é assim, a revolução cultural tem que preceder a tomada do poder. E eles estavam, então, aplicando a revolução cultural nas universidades. Justamente aí o governo entrega as universidades para os comunistas. Você acha que a gente é inteligente? Hã? Todos aqueles militares eram os imbecis, todos eles, sem exceção. E hoje são piores ainda, porque aqueles, pelo menos, não tinham experiência. Eles podiam negar, aquilo era novo para nós não entendemos. De fato, não entenderam. Eles foram ler Antônio Gramsci, eu te digo, pô, 8 anos depois de eu publicar o meu livro sobre Antônio Gramsci, Nova Era, Revolução Cultural, apareceu um general que começou a ler Antônio Gramsci. Dois, general José Fábrica e o general Coutinho, Sérgio Coutinho, meu amigo. Né? Com atraso tremendo. Mas esses de hoje, né? Eles nunca ouviram falar do general Sérgio Coutinho, nunca ouviram falar de Antônio Gramsci, todos já ouviram falar, mas dá uma preguiça. Claro que dá, Antônio Gramsci é um autor horrível, horrível, horrível, porque tudo que ele escreveu era rascunho, feito na prisão. Não é uma coisa que dá para você ler assim, corridamente. É mal feito. Né? Quer dizer, eu tenho que defender o Antônio Gramsci. Pô, você rascunho feito na prisão? Meu filho, não, ninguém tem o direito de exigir que seja uma elegância, que seja gostoso de ler. É um documento. Você não tá, aqui não é uma obra literária, é um documento. Né? Então você tem que ler com a saco de... Não é um leitor que está lendo um treco interessante. Você tem que ler que nem um delegado que está lendo um depoimento de um analfabeto, uma coisa assim. Né? Então... Até hoje, esse pessoal da direita não deu importância a isso. Quando lançaram a candidatura do Jair Bolsonaro, eu pensei isso, eles estão loucos. Eles estão pondo o carro dentro dos bois. Né? Eles querem, assim, ejacular primeiro e transar depois. Ejaculação precoce, não é isso? Eles saem de casa, já deu sua gozadinha ali, daí vai encontrar a mulher. É isso que todos estão fazendo, porra. É coisa retardada mental mesmo. Olha, se você não faz nenhum esforço para você ganhar a classe estudantil, você já perdeu todas as brigas, todas sem exceção. Mesmo que você eleja um cara, se elege, ele não vai mandar nada. O que está acontecendo com o Bolsonaro? Todo mundo não vê isso. Por quê? É a classe estudantil que cria a linguagem que todos falam. Um truque de linguagem característico desse pessoal da esquerda é o seguinte, eles pegam uma palavra qualquer, por exemplo, genocida, né? E amplia o sentido do genocida hipertroficamente. Então, sei lá, morreram não sei quantas pessoas de uma epidemia que não encontrou vacina, é genocídio. Né? Pois você não lembra de manifestações que houve do pessoal gay, né? Em torno de congressos médicos que houve aqui nos anos 70, 80, acusando todos os médicos de genocídio porque não tinham achado a cura da AIDS? Todos os genocidas estão nos matando. Quer dizer, quem está matando o cara não é a doença, é o médico que não descobriu a doença, o remédio para a doença. É? Então acontece o seguinte, você muda o sentido, muda o referente, não o significado, você muda o referente, da palavra. O referente é o ente do mundo real ao qual a palavra se refere, não é só o significado verbal. Você mantém o significado verbal, mantém o significado, mas muda o referente. Daqui a pouco as pessoas se acostumaram. E aquele referente passa a ser designado por esta palavra. Então, genocida, atualmente já não é Stalin ou Hitler. Genocida é o Bolsonaro. Por quê? Ele deu dinheiro para o cara do Amazonas comprar as vacinas, o cara não comprou os equipamentos, o cara não comprou, morreu um montão de gente. Portanto, o Bolsonaro é genocida. E as pessoas se acostumam com isto. Eles mudaram o sentido da palavra genocida, o sentido não, mudaram o referente da palavra genocida, da palavra terrorista, né? Da palavra supremacista branco. Né? Então, por exemplo, você não votou no Obama, você é supremacista branco. E daqui a pouco essa expressão passa a designar todos que não votaram no Obama. E as pessoas se acostumam com isso. É claro que isso é uma trapaça, uma vigarice perigosa. Né? E eu acho que isso é uma forma de estelionato. E o sujeito que faz isso deveria ser processado por isso. Né? Mas alguém na dita direita liga para isso? Não. Tem um defeito da direita que às vezes ela assimila aquela... Não, ela assimila primeiro a assimilar. Claro, por quê? Porque é o pessoal esquerdista que domina a mídia. A mídia é que cria a linguagem popular. Então, quem depende da mídia como fonte da sua linguagem já está escravo. Eu não dependo porque eu sou um escritor. E cá entre nós eu sou um baita escritor, porra. Ninguém na mídia vai me ensinar a escrever porque é tudo analfabeto. Né? Eu preciso da lição desses caras. Falo, não, meu saco. Eu aprendi a escrever com Machado de Assis, Graciliano Ramos e outros. Né? Hoje mesmo recebi o livro aqui do Da Costa e Silva, que é um poeta maravilhoso do começo do século, né? Século XX. Então, vivo lendo só coisa boa. Né? Eu li lá o Carlos Drummond de Andrade, né? Eu li o Afonso de Guimarães Filho, né? Eu, tudo só Mano Bandeira, só coisa boa. E com esses caras aprendi a escrever. Ninguém vai me ensinar, ninguém na mídia brasileira, você pega o melhor dos melhores, dos melhores, dos melhores. Ele não vai me ensinar nada, né? Porque ele não sabe. Né? Ele no máximo aprendeu a escrever o quê? A linguagem jornalística, é isso que ele sabe. Agora, eu dou aqui um livro de Hegel para ele, falo, lê isso aqui e me explica. O cara não consegue, porra. Né? Ele não tem treinamento para isso, não tem cultura para isso. Então, o cara que tem uma cultura autônoma, como eu, ele não depende disso. Eu não dependo da linguagem da mídia de jeito nenhum. Eu, assim, os caras da mídia escrevem uma página inteira, eu com duas linhas destruo aquilo. Já vi isso acontecer várias vezes. Nem precisa dizer mais nada. É? Agora, você não pode exigir do povo, isso do povão. E do pessoal que tem essa cultura mediana? Os próprios jornalistas, professores, políticos, esses têm obrigação de ter um domínio maior. Têm obrigação de aprender comigo, não de aprender com o jornalista. Né? Vai aprender com Cláudio das Antas, Rui Fausto. Não dá, porra. Não dá. Tá entendendo? Então, a tal da direita brasileira, bom, ela existe materialmente, mas como sentido de vida e como propósito, ela não existe ainda. O único propósito dela é dar emprego para vagabundo. Só para isso que ela serve. E para eleger um presidente que não manda nada. Né? O presidente também, você pensa que ele aprendeu comigo? Não aprendeu, não. Os caras diziam, eu sou o guru do Bolsonaro. Se eu fosse, ele estava feito na vida, rapaz. Se é que se eu fosse o guru dele, ele iria apanhar do jeito que apanha? É? Uma vez, eu cheguei a dizer para ele, você tem que processar esses caras que mentem contra você. Daí eles, ah, não adianta, porque o juiz... Meu Deus do céu! Todo comunista de 12 anos de idade já sabe... Não importa se você vai perder o processo, o importante é fazer o processo. Faz um, faz dois, faz três, faz quatro. No quadragésimo você ganha. Ou seja, quando você perdeu, você recoloca a questão em discussão. Quando você ganhou, acabou a discussão. É assim que se faz, porra. Hã? Eu não estava falando agora mesmo dos dogmas da Igreja Católica, os dogmas são assim. Tem o lado A e o lado B. O lado A e o lado B. Chegou uma hora, ganhou o lado B, que é o meu, pronto, agora acabou, agora virou dogma. Está entendendo? Tudo na vida é assim. Agora, se você conta com a, quer contar com a compreensão do seu juiz, você está besta. Né? Em 99% dos casos, você está propondo a sua causa a um juiz inepto, ou seja, incapaz, né? E desonesto, que já foi comprado pelo outro lado. Você sabe disso. Então você tem que fazer não um, mas 200 processos. Até você colocar o juiz numa posição onde ele tenha medo de ser pego por algum inimigo dele, algum juiz que não gosta dele. Aí sim. Ora, você tem. Ó, meu pai era advogado criminal. Né? E ele me ensinou isso aí que eu nunca esqueci. Ele disse: olha, às vezes o juiz é parcial em favor do réu, às vezes é parcial em favor da vítima, mas ele é sempre parcial em favor dele mesmo. Isso é a coisa principal. Eu nunca esqueci isso. Né? Cá entre nós, eu às vezes acompanhava meu pai no fórum, essas coisas. Eu tinha horror daquela profissão. Sabe que horror, horror, horror. Tremia nos alicerces. Né? O meu pai me convidava para ir. Claro que era uma honra para mim ele me convidar. Né? Mas entrava naqueles cartórios cheios de papel, pastas até o teto, né? Aquelas velhinhas, aquelas mocreias, com aqueles ocrinhos assim e tal. Né? Eu falei, mas meu Deus do céu, isso aqui é uma chatice sem fim. Né? Se eu trabalhasse aqui, eu morreria no primeiro dia. Né? E ser advogado, então, o pessoal diz, ah, você tem talento para ser. Tenho talento, não tenho nenhuma vocação. Eu saberia ser, seria um ótimo advogado, claro, claro. O doutor Mário Saad me convidou para. Você não quer vir aqui escrever minhas petições? Eu falei, Deus me livre, escreva a minha porque é do meu interesse. Né? Mas esse pessoal todo, bicho, no Brasil, o pessoal que se diz de direita, eles estão muito enganados, eles não entendem nada do que é política. Realmente não entendem. E tanto que eles acham que a política é a política eleitoral. Meu Deus do céu. É a disputa de cargo lá em cima. Eu falo, meu Deus do céu, bicho, que cargo tem o Zé Dirceu? Ele não tem cargo nenhum. É teoricamente um presidente. Ele manda mais do que o presidente da República, vocês não entenderam ainda, porra. É ele que manda. Mas no partido, ele tem, se ele não tem um cargo, ele tem uma função ali, que é um espaço que ele ocupa. Que não tem nem nome o cargo, não tem cargo. O poder, o que é o poder? O poder é o seguinte: quantas pessoas te obedecem? Não é o nome do seu cargo, porra. Você vê, o Getúlio Vargas, quando ele era ditador, ele chamava o ministro da Justiça dele, que era o Francisco Campos, e dizia: olha, doutor Francisco, promulgue esta lei. E o Francisco Campos respondia: mas já tem lei sobre isso, excelência? Ele falou: é, mas a lei anterior não pegou. Quer dizer, eu assinei a lei e ninguém obedeceu. O Getúlio Vargas, que era ditador, você imagina os outros que são governantes democráticos. Pode assinar mil vezes, ninguém vai obedecer. Agora, o Zé Dirceu fala não sei o que, isso que ele inteiro obedece. Entenderam? O poder não é cargo. Hein? O poder é obediência real. Hein? Mesmo nas Forças Armadas. É? Que a obediência automática, a obrigação estrita e não se discute, mesmo ali. O que impede os caras de fazer corpo mole, fazer operação tartaruga? O que impede os caras de errar? Nada. Então, mas é esse teu negócio. Todo general do Brasil é grande general, vocês já notaram? Ele acabou de ser lá, né, receber lá as suas divisas. Grande general. Grande general, houve um, que chamou Mascarenhas Moraes. Este foi um grande general. O resto não foi grande general. Foi apenas um funcionário público. Dá uma batalha para o cara comandar, você vai ver o que vai sair dali. Ah, nós somos uma guerra na selva. Mas que guerra tem na selva? É guerra contra mico leão dourado, macaco prego, tatu bola. Que gente mais ridícula, guerra na selva, porra. Chega na cidade, os caras estão matando gente a rodo, o cara está fazendo guerra na selva contra tatu bola. Você está entendendo? Você querer parecer uma coisa que você não é, é uma coisa terrível, porque quanto mais você tenta parecer, mais você sabe que não é. Mais se sente inferiorizado, você tem que inventar mais coisa. Então, comece por confessar o seguinte: eu sou apenas um bosta. Né? Ponto. Ponto final. Esse é um bom começo. Não é isso? Eu confesso, sempre confesso. Né? Agora, o que, que eu posso alegar em meu favor? Aquilo que eu já fiz. Porque você não precisa provar que é capaz de fazer aquilo que você já fez. E o resto eu não sei, porra. Talvez seja. Né? Então, eu sei que eu sou capaz de ensinar as pessoas a torná-las mais inteligentes, porque eu fiz isto. Eu posso me gabar disso aí. Né? E do que mais? Mas praticamente mais nada. Né? Consegui explicar algumas coisas do mundo político e do mundo filosófico. Às vezes, eu acho que eu expliquei Maquiavel melhor do que qualquer outro autor. Cá entre nós, eu acho mesmo. Né? E do Descartes, eu acho que eu descobri uma coisa do Descartes que ninguém tinha descoberto antes. Nem mesmo o Jean-François Revel, que escreveu um livro esplêndido a respeito. Né? A teoria dos quatro discursos. Também. Ah, sim, o Aristóteles, acho que eu descobri algo, mas não fui eu. Aquilo ali foi, né, o Santo Tomás de Aquino e o Avicena. Eles me deram a dica, só que eles me explicaram. Eles disseram assim, está assim, em cinco linhas. Eu peguei as cinco linhas dele e transformei num livro. Tenho esse mérito? Claro que tenho. Eu expliquei o que eles deviam ter explicado. Eles queriam ter explicado. Não deu tempo. Não é que não conseguiram, não deu tempo. Ou o Santo Tomás de Aquino achou que aquilo era um negócio tão óbvio que nem precisava explicar. Pode ser. O Avicena também. Então, eu sou capaz de fazer aquilo que eu fiz, isso eu já provei. Tem outros méritos? Bom, sei lá, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas não é isso que interessa. Né? Todos os nossos méritos são rigorosamente nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Em cima daquilo que, em comparação com aquilo que você precisa para ir para o céu. O que você precisa para ir para o céu são os méritos de Jesus Cristo, não os seus. Ninguém foi para o céu por mérito, todo mundo foi porque Deus o amava, só por isto. Então é isso que eu quero, meu maior objetivo na vida, que Deus perdoe meus pecados e me admita perto dele pela eternidade. É só isso que eu quero, tá bom? Até daqui a pouco com as perguntas. Então vamos lá, pessoal. Antes de responder as perguntas, alguém me manda aqui um escrito, um artiguinho assinado pelo brilhante Paulo Roberto de Almeida, que nós já conhecemos. Esse é o A Besta Quadrada mesmo. Você veja, é o tipo do sujeito que raciocina a partir do significado de uma palavra, ele acha que está falando uma coisa. Você pega a palavra iluminismo, iluminismo o que é? Iluminação. A razão, etc, etc. Né? Então o pessoal acha que aquela época do iluminismo criou assim, um mundo maravilhoso, tudo racional, lógico, correto, né? Sem superstições, sem fundamentalismos, etc, sem macumba. Né? Então, olha, esse pessoal não sabe nada. Em primeiro lugar, o iluminismo, quando ele chegou, ele assim, em questão de duas décadas, ele matou mais gente do que todas as guerras de religiões têm matado ao longo de toda a história humana. Né? Isso é o iluminismo. Em segundo lugar, o século do iluminismo, que é o século XVIII, é o século de mais macumba da história humana. Pode ler aqui o livro do Antoine Febvre, que é um grande especialista da área. Aqui, esoterismo no século XVIII, que é o século do iluminismo. Vocês vão ver, lá está tudo... Olha, tem um livro aí que é assim, o sentido esotérico das obras de Voltaire. Voltaire, que é tido como suprassumo da lógica e da razão. Todos eles estavam metidos nesta porcaria. Quer dizer, o iluminismo é inteirinho uma farsa, bicho. O iluminismo é coisa de sociedades secretas, porra. Agora, esse pessoal repete essas coisas, daí vem o cara aqui dar lição sobre, né, o que, que é o fundamentalismo. Então, diz aqui. Agora, começa a primeira frase, você fica analfabeto. Excomunhão para católicos ignorantes só vale para quem segue dogmas racionais dessa religião. Dogmas irracionais da religião. Peraí. Para os católicos ignorantes, a excomunhão só vale para quem segue dogmas irracionais dessa religião. Quer dizer, quem segue os dogmas é que é excomungado, ou quem segue os dogmas por ignorância é que excomunga os outros. O cara não sabe escrever, obviamente. Está entendendo? Quer dizer, a vontade de xingar é tanta que ele não sabe que ele está xingando, porra. Quer dizer, volta para a escola, rapaz, para a escola primária, onde você tem que estar. É claro que esse sujeito, ele não está bom da cabeça. Ele é que nem o cara do Gui, você está entendendo? É um problema cerebral, né? Querer impor uma crença religiosa a toda a humanidade, além de estúpido, é simplesmente ridículo. E impor a crença iluminista? Né? Meu filho, o iluminismo nasce com pretensões universalistas. Né? Quando você lê o Kant, as regras dele, é a regra válida universalmente. Né? E já saiu matando gente logo no começo para impor essa porcaria aos outros. Agora, ele sabe disso? Talvez até tenha lido, mas não grudou, porque você vai pela palavra. Essa é o que eu chamo de palavra gatilho. É a palavra que ela, por si mesma, suscita uma emoção. Sem ligação com o referente. A que se refere no mundo real? É leitura de analfabeto. Analfabeto lê assim, porra. Analfabeto é impressionado pelas palavras de uma maneira fantástica. Né? Tem até um conto do João Guimarães Rosa, que é isso aí. É um cara que foi chamado, um bandidão lá do interior, jagunço, foi chamado de, sei lá, qualquer coisa. Como é que era? E daí ele vai perguntar para o barbeiro o que quer dizer aquela palavra. Daí o barbeiro diz, não, é só uma palavra elogiosa. O cara sai todo contente. É assim que essas pessoas leem, porra. Aqui, são os mesmos que promoveram as guerras de religião, o massacre dos huguenotes, a eliminação dos heréticos, a morte dos iconoclastas, sacrifício considerado dos ímpios. Peraí. Quantas pessoas essa gente matou? Hoje a gente sabe que a Inquisição Espanhola, que foi a mais grave de todas, matou, ao longo de 4 séculos, 20 mil pessoas. Soma. Faz a conta. 400 anos. Divide 20 mil por 400. Isso dá menos do que qualquer Estado moderno matou de pena de morte. Então, a pessoa é impressionada pela palavra. E esse é sinal de que é analfabeta, é uma pessoa mal educada, não foi perfeitamente alfabetizada. Porque você veja, o significado da palavra é questão de memória. Você lê no dicionário, alguém te diz, você guarda. Mas o referente é algo que exige um esforço de imaginação para você transcender a esfera do meramente verbal e chegar ao mundo da realidade, do fato. Isso para as pessoas tornou impossível. Vive inteiramente dentro do mundo das palavras. É o que fala São Paulo Apóstolo, questões de palavras. Não saem disso, porra. E acham que estão dizendo alguma coisa e querem dar lição para os outros. O Paulo Roberto Almeida devolveria para a escola primária. Você tem que aprender. Essa sua primeira frase mostra que você simplesmente não sabe. É a pergunta, a famosa pergunta do Alan. Qual é o sujeito da frase? Ele não sabe. Excomunhão para católicos e ignorantes só vale para quem segue dogmas irracionais. Ou seja, o católico irracional vai me excomungar porque eu segui o dogma irracional dele mesmo? O cara está falando. Né? Vai aprender a escrever, rapaz, por exemplo, a ler. Né? Agora vamos aqui às perguntas. Roger Loureiro. A personalidade é um item também imaterial, correto? Em parte. Em parte, porque a personalidade tem uma base anatomo-fisiológica. Não dá para você ter uma personalidade que seja totalmente incompatível com o esquema do seu corpo. Não dá. Mesmo porque, por exemplo, a forma do seu corpo determina a sua modalidade de sensação. Se você tem mais sensação, menos sensação, que tipo de sensação tem, tudo isso tem que ver com a sua com o seu corpo. Isto é permanente? Não é, porque o seu corpo também muda. Né? Quando você chega aí aos 70 anos, as células do seu corpo já mudaram 900 vezes. Né? Então, a mesma não pode ser influenciada diretamente pelos astros, mas a influência dos astros nos corpos pode resultar indiretamente numa mutação da nossa personalidade? Com certeza. É esse que é o ponto. Quer dizer, por exemplo, todo mundo sabe que nos dias de lua cheia, né, ocorrem mais prisões em flagrante do que nos outros dias. Parto. É? Parto também. Mais parto também. Isso é uma influência direta. Quer dizer, se você é influenciado corporalmente a este ponto, como é que isso não vai influenciar a sua psique? É? J. Tavenard. Uma experiência sensível continuamente repetida terá mais validade e confiabilidade do que uma experiência sensível singular? Não. Porque depende do quê? No caso que eu te citei, você é a testemunha única de um crime. Você tem a única prova válida. Ela não é, como é que se diz, não tem validade social, não tem validade para a sociedade. Mas você tem a certeza absoluta. Então, você vê, o critério de certeza não tem nada a ver com o critério de validade pública. Isso é uma coisa fundamental. Se não fosse isso, a ciência seria impossível. Porque quando um cientista descobre algo, é só ele que está descobrindo aquilo. Ninguém mais acredita naquilo naquele momento. E daí ele vai tentar convencer os seus amigos, etc., etc., até tentar obter uma validade pública. Mas tem coisas que continuam em discussão por séculos. Por exemplo, você vê a toda hora a expressão combustíveis fósseis. Existem geólogos muito sérios que têm a tese de que o petróleo não é um combustível fóssil, que é uma espécie de secreção da Terra. Por isso que não acaba nunca. E puxa, puxa, puxa, e daí vai acabar, nunca acaba. É? Qual teoria verdadeira? E eu não sei, porra, você está entendendo? Agora, no Brasil é proibido não saber. Quando você diz que não sei um negócio, o cara te atribui a tese que ele quer e diz que você é defensor disso aí. Você é contra o combustível fóssil. É assim, que nem agora a Terra plana. Eu vi aqueles experimentos do cara Terra plana, falei, eu não sei como responder a isso e não vi nenhuma resposta satisfatória. Quer dizer que eles têm razão? Não sei. É permitido não saber? Não. Você tem que fingir que sabe. Falar com certeza. Né? Falar com certeza do que da classe científica. Mas peraí, o consenso científico o que é? É número de votos, meu filho. Isso não é certeza de maneira alguma. Você diz, tantos cientistas acreditam nisso, tantos acreditam no contrário, a maioria vence. E você acha que isso é certeza absoluta? Desde quando? É? Porque são pessoas que nunca pararam para pensar no assunto, nunca leram a porcaria de um livro de método científico, não tem ideia do que é, porra. É? Quais são as ressalvas que o senhor faria a respeito do livro A Nova Era, Revolução Cultural? Bom, na época eu achei que o Lula era um sujeito que tinha uma mentalidade um pouco maior que o partido dele. Eu estava enganado. O Lula tinha... O cérebro dele é menor que o do partido. Eu achei que ele tinha alguma confiabilidade, alguma honestidade mínima. Não tem. Ficou provado que não tem. Se bem que, olha, ninguém é obrigado a ser correto no julgamento de uma pessoa. É muito difícil você fazer o julgamento moral de uma pessoa. Quer dizer, a possibilidade de erro aí é imensa. Eu nunca disse que eu sou um bom juiz de caráter. Nunca falei. Aliás, eu vivo dizendo para o Roxane. Eu confio em todo mundo, por quê? Porque eu não sei julgar caráter pela primeira experiência. Né? Se o cara, por exemplo, para provar que ele é vigarista, bom, só se ele me enganar duas ou três vezes, fala, bom, de fato ele é um vigarista, acabou. Né? Ou pelo menos era, até agora, né? Então, se é para errar, é melhor errar por benevolência, que foi o que eu fiz aqui. Eu falei, não parecia que ele tinha roubado nada até aquele momento. Nunca imaginei que ele fosse roubado, que ele se tornaria o campeão de corrupção, e se tornou. Mas isso não modifica o diagnóstico geral que eu fiz nesse livro, porque ele não tem nada a ver com essa parte. Renato de Almeida. O senhor de parecer que faltou para a direita definir o problema, estudar a situação, de modo a ter um panorama mais realista para definir os objetivos estratégicos, que subsidiasse a formulação de uma estratégia eficiente? Sim, sem sombra de dúvida. Os caras nem examinaram isso, nem começaram a examinar. Ou seja, eles já têm a resposta antes de ter a pergunta, porra. Eles já têm a solução antes de ter o problema. É melhor você conhecer um problema perfeitamente sem solução do que você fazer isso, chutar a solução antes de conhecer o problema. Por exemplo, quando decidiram lançar a candidatura do Jair Bolsonaro, eles tinham acabado de se livrar do presidente petistas e acharam então que o problema era trocar de presidente. Falaram, não, o problema não é este. Os petistas, para botar o homem lá, levaram 50 anos. Então o problema não é o homem que está lá, é o que eles fizeram nos 50 anos. Precisa ser muito inteligente para entender isso? Precisa. precisa ser mais inteligente do que a média dos conservadores brasileiros, né? Sobretudo políticos, né? Sandra Frankel. Como saber se te obedece? Observe e veja se eles fazem o que você manda, pô. Por exemplo, quando um movimento marca uma manifestação, o povo obedece uma forma de obediência, sem sombra de dúvida. Isto é um sinal de poder. Mas note bem, que tipo de poder? Você convocou todo mundo para a rua, eles foram todos. Bom, isso é uma obediência momentânea. Você não sabe se eles vão continuar obedecendo. Eles não estão comprometidos. Por exemplo, por isso que eu dizia, se vocês querem ter um poder mais efetivo, vocês têm que aproveitar essa presença popular maciça nessas manifestações para o quê? Formar militância, porra. Você tem que pegar nome e endereço de cada um, convocar para outras reuniões. Aí. Ah, foram 3 milhões nas manifestações, quantos vão nas reuniões? 3 mil? Nesses 3 mil você manda. Você está entendendo? Você quer que alguém no Partido Comunista algum dia foi idiota o suficiente para achar que o cara que participou de uma passeata é um adepto? Ninguém é idiota. Depois do cara frequentar durante 10 anos, obedecer, olha, agora você vai colar cartaz ali, hoje você vai distribuir esse jornalzinho aqui, hoje você vai fazer um piquete em frente da fábrica tal e o cara obedece. Esse cara é comunista mesmo, pô. Hã? Agora, ninguém se preocupou com isso, nem com formação de militância. Agora eu digo, sempre digo o seguinte, antes de você formar militância, você precisa formar intelectualidade. Que não é com pregação política que você faz isso. Você precisa criar uma autoridade intelectual. Antes de você ter autoridade política. Mas é muito antes, porra. Meio século antes. Né? Pelo menos 30 anos antes. O que os comunistas começaram a fazer? 1964, quando deu o golpe milico. Derrubaram o João Goulart, derrubaram os amigos dele. O que os comunistas fizeram? Foram para casa estudar Antônio Gramsci e escrever romance. E espalhar os romances, sobretudo, entre quem? Estudante universitário. Passam os anos, eu recomendo um livro que documenta isso. Chama-se O Poder Jovem. O autor chama-se Arthur José Poerner. Era um redator do Pasquim, salvo engano. Então ele mostra a importância que tinha para os comunistas a militância estudantil. Que o resto do país desprezava completamente. Mas que você via, naquela quando tinha passeata comunista, só que ia, só estudante, porra. Não tinha um operário, não tinha um lojista, não tinha um empregado do posto de gasolina, só tinha estudante, porra. Então, sempre a vanguarda desses movimentos é estudante. Quem fez todas as merdas e todas as coisas boas na política do século XX foi sempre massa estudantil. Quem fez o comunismo? Massa estudantil. Quem fez o nazismo? Massa estudantil. Quem fez o fascismo? Massa estudantil. Hã? E assim por diante. Cristian Cabral. Minha namorada pediu para o senhor esclarecer a sua seguinte dúvida. Onde o senhor aprendeu a ser tão charmoso? Eu acho que foi minha mãe. Minha mãe era linda. Eu vivia com dó dos meus amiguinhos, porque as mães dele eram tudo mocréia. E além disso, batia neles. A minha mãe era bonita e boazinha, nunca batia em mim. E eu acho que foi daí, né? A gente acaba, tratam bem a gente acaba tendo um certo encanto, né? O mérito foi todo dela, não foi meu, não. Daniel do Carmo Segredo. O senhor foi batizado quando criança ou depois de adulto? Até publiquei a foto, né? Eu com aqueles vestidinhos de bebê, com meus padrinhos, que era minha avó, e meu tio Torres, né? Na porta da igreja do Carmo em São Paulo. Eu era um micro ser. Diego Sanches, o senhor poderia descrever como se deu a passagem entre os cadernos do cárcere e a aceitação da esquerda de Gramsci? Como o autor italiano passou a ser a orientação oficial do partido? Demorou e deu trabalho, mas o primeiro. Os primeiros caras que começaram a estudar isso era o pessoal que orbitava em torno do Enio Silveira, que era o diretor da editora Civilização Brasileira, era o maior editor comunista do país, e era um homem de grande cultura, um homem muito simpático, muito influente, né? E ele nunca foi muito assim, ortodoxo no partido, ele teve muitas brigas com os chefes do partido, mas sempre foi muito respeitado. Foi ele que colocou os livros do Antônio Gramsci em circulação a partir de 1964. E Veja, ele também criou um negócio chamado Revista Civilização Brasileira, que era o órgão da discussão interna da esquerda. É uma revista primorosa, altíssima qualidade. Era uma revista assim de ter 200 páginas, cada exemplo, para ser um por mês. Pá, pá, pá, pá, né? E você vê todo o debate interno da esquerda está ali. E o debate interno girava em torno de alguns pontos, entre os quais, assim, por exemplo, a questão do Caio Prado Júnior, né? Existia o feudalismo no Brasil ou o regime já era capitalista desde a era colonial? E até o outro autor lá, o. Porra, ficando gaga. Esqueci aquele autor judeu, como é que chama? Gorender. O Gorender respondeu: não foi nenhuma coisa nem outra. O regime brasileiro era um regime especial que ele chamava o escravismo colonial. E eu acho essa tese majestosamente certa. Mas na época era importante saber se houve feudalismo ou não, por quê? Se houve feudalismo, então nós estamos saindo do feudalismo para a democracia burguesa. Então nós temos que ajudar a burguesia a consolidar seu poder antes de nós pensarmos em socialismo. Essa era a tese do Partidão, da turma do Prestes. Né? E daí o próprio Caio Prado Júnior falou: não, nunca houve feudalismo, já era capitalismo direto, então nós temos que passar direto para a Revolução Comunista. Este era o assunto. E isso deu muito pano para a manga, e essa revista reflete isso. Né? Outro ponto ligado a este, evidentemente, nós vamos partir para a teoria do Régis Debray, que é a revolução na revolução, as guerrilhas, etc., etc., ou vamos partir para a revolução cultural do Gramsci. Na verdade, fizeram as duas coisas. Não é isso? Então, os caras do Gramsci usaram a turma do Debray como, como é que se diz, boi de piranha. Esses caras vão na frente, eles morrem, e nós usamos a imagem dele como símbolo da nossa revolução cultural. Deu certíssimo, hein? Mandaram os caras para a guerrilha, tudo morreu ou foi preso, e o pessoal do Partidão, os adeptos do Gramsci, tiraram a vantagem e fizeram a sua revolução cultural com um sucesso enorme. Em nenhum país a revolução cultural teve um sucesso tão grande quanto no Brasil. João Silfi Neto. É cada vez mais frequente a falta de noção do tempo histórico, especialmente entre os mais jovens. Quais as formas de lutar contra tal aspecto e resgatar tradições? Isto é um abacaxi. Porque você veja, hoje, qual é a noção do tempo histórico? É a noção que transcorre... Espera aí, o que é essa coisinha aí? É a noção que transcorre entre um post e outro do Facebook. Quer dizer, está provado, por exemplo, que o sujeito fica viciado em Facebook e coisas desse tipo, quebra a sua noção de tempo e destrói a sua capacidade de concentração. Você não consegue ler duas páginas de um livro, porque está acostumado só com aqueles flash. Né? Então, é claro que isso aí é uma coisa que é viciante. Então, é como você usar uma substância que está te viciando. Eu acho que isso é uma coisa criminosa, porque isso é calculado, não foi efeito acidental. Foi calculado para fazer isso, portanto, estão praticando, todos os donos dessas redes estão praticando um crime já, sem contar a sacanagem que eles fazem depois, sem contar o negócio da censura, já era criminoso antes, desde o início. Né? Então, eu vejo que a percepção de tempo histórico depende de um certo recuo que ninguém mais tem. Certo? Uma capacidade de ficar em silêncio, de ouvir, de ler. Eu não sei como recuperar isso aí. Eu estou recuperando em vocês, porque eu forço vocês a continuar prestando atenção a alguma coisa durante uma hora ou duas. Já é algum negócio. Não é isso? Porque eu vou interferir agora. Você, acho que porque você tem uma vida inteira de horas diárias de leitura, então o Facebook para você é uma coisa que você passa batido, como se fosse assim, uma atenção periférica da sua parte. Você vai. Mas até para mim faz mal, sabia? Faz, né? Até para mim faz mal. Mas eu nunca vejo você, quando você não está no Facebook, você está sempre lendo. Claro, você claro. Você nunca está... Claro. Não, eu ainda leio muito mais do que vejo no Facebook, é óbvio. Né? Você fica muito mais tempo lendo do que no Facebook. Mas olha, até para mim faz mal. Eu já reparei isso aí. O scrolling, ele é estudado. O Orkut, você tinha que clicar para ir para outra página. O scrolling... foi estudado. Claro, claro. Psicologicamente, você quer mais. Vocês ouviram isso aí? O que ele falou? Uhum, ouvimos. É verdade, é verdade. Mas é bom insistir. Isso não é um acaso. Baracho pergunta: o senhor ainda pretende apresentar aula de jornalismo no COF? Se for possível, eu gostaria muito de fazer isso. Está cada vez mais possível. Eu planejei esse meu próximo curso, vai ser Ciência Política, né? Saber, Prever e Poder. Esse vai ser o próximo. Vou soltar o programa daqui a pouco. Felipe pergunta: o senhor tem dito que os alunos do COF precisam ocupar as universidades. Teria como explicar melhor como isso pode ser feito? Então, trata-se de fazer carreira universitária? Não necessariamente. O que importa é o seguinte: é você produzir uma documentação sobre o estado de coisa real na universidade e fazer com que isso se torne objeto de discussão dentro da própria universidade. Como é que você faz isso? Escreve o livro e dá para 1, 2 ou 3 estudantes ver a discussão automaticamente. Não é você fazer propaganda política, propaganda ideológica. Não adianta isso, gente. Por que eu consegui alguma coisa com o livro O Imbecil Coletivo? Porque o livro documentava um estado de imbecilização que você via em intelectuais conhecidos, intelectuais famosos, que escreviam na mídia. Eu, de propósito, peguei só cara que eu escrevia na mídia, ou falava em público, ou tinha um programa de televisão, só gente que aparecia. Eu não peguei a raia miúda. Né? Eu peguei cara que eram importantes na época e mostrei: tudo idiota do primeiro ao último. Não é que eles são comunistas. Não, são imbecis, é diferente, porra. É? Será que para ser comunista precisa ser tão imbecil? Não sei, mas o fato é que esses caras são. Então mostrei um estado de coisa calamitoso, que depois ficou muito pior. Porque a geração seguinte era os alunos desses caras. Mas ali eu peguei pessoas que tinham muita fama na época. Leandro Konder, por exemplo, Carlos Nelson Coutinho, era assim, eram os gênios. Depois veio o Rui Fausto, professor emérito. O que, que tem de emérito nisso? Só estupidez é emérita. Vocês são pessoas incapazes, esse é o ponto. Então, esse é que é o ponto grave, não é um problema ideológico. O problema ideológico é depois. Por que, que o imbecil adere ao comunista? Bom, porque tem mais gente falando de comunismo do que de outra coisa, então ele segue a maioria. É muito simples. Então, olha, eu já falei o seguinte: primeiro tem que documentar o estado de coisa. E documentar de maneira cientificamente válida. Por exemplo, aquela pesquisa que eu falei, vocês têm que ver quantas teses não comunistas ou anticomunistas foram aceitas para, não digo aprovadas, aceitas para exames. Você vai ver, em geral a resposta é nenhuma, nenhuma nunca. Daí você vai ver, os professores que orientam as teses e que fazem os exames, pega lá a bibliografia, a produção dele, você pega o seu Rui Fausto, o Rui Fausto só escreveu sobre o comunismo do primeiro, sabe, na hora que ele nasceu no bercinho já começou falando de comunismo, porra, até morrer. Então, é um cara que só pensa em comunismo, não tem cultura fora disso, não tem mesmo. Né? Quando tem, assim, cultura musical. Né? Porra. Estava lá o Rui Fausto tocando pianinho. Em Paris. Né? Então, documentar essa coisa e levantar a discussão. Por exemplo, quando apareceu a Escola Sem Partido, a inspiração dele inicial era certa, porque o problema existe. Veja, o Nelson Lema da Silva já estava documentando esta coisa, da dominação comunista nas universidades, desde a década de 70 ele já tinha examinado isso. Então, ele tinha uma boa documentação, mas ele se concentrou sobretudo em livros didáticos. Até hoje, não sei se o trabalho dele foi publicado, acho que não. Né? Mas isso é uma coisa importante, por exemplo, a coisa do livro didático. Duas coisas que precisava fazer: revista Nova Escola e revista Sala de Aula da Fundação Vitor Tivita. Aquilo foi, vamos dizer, moldagem comunista da cabeça de toda a classe de professores no Brasil durante 20 anos, pago pelo seu Tivita. É? Eu trabalhei numa dessas revistas. A revista tinha um redator-chefe, que não entendia nada disso, nem queria saber disso, tinha duas comunistinhas que escreviam praticamente tudo, e tinha eu que de vez em quando escrevia alguma coisinha. A única vez que o Tivita reclamou de alguma coisa foi de algo que eu escrevi. O resto, a propaganda comunista toda, estava tudo bem. Por quê? Esse comunista dominava a cabeça do chefe, porra, dominava a cabeça do patrão. Você acha que é difícil você dominar a cabeça do empresário brasileiro? Porra, é a coisa mais fácil do mundo, é? Então vamos lá. Só poderia explicar a importância que tem as crônicas para o aprendizado da língua portuguesa. No Brasil tem uma importância especial, porque a crônica é um gênero criação brasileira. Desde o tempo do Machado de Assis até Rubem Braga, até hoje, né? Carlinhos Oliveira, tem uma cronista maravilhosa no Brasil. Quer dizer, Tormaria, é um gênero poético do cotidiano, assim. Oh, beleza. Foi invenção brasileira. Adriano Cunha, a direita tem que investigar cada jornalista esquerdista, todas as suas mentiras, desmascará-los, escrever documentos e distribuindo para a população, um por um. Não pode deixar passar nada, nunca. Hoje mesmo estavam me mostrando, né, o programa do cara do Projeto Veritas, como é o nome dele? James o quê? O Keefe. Né? Ele dá um diplominha para cada sujeito que teve que se desmentir. O cara escreveu essa mentira, obrigamos ele a desmentir. Está aqui o diplominha dele, pendurou na parede. Isso aí tem que fazer o tempo todo. E tem que fazer também o processo, porra. Não pode deixar passar. Agora, comunista sabe que processo é uma arma política. Se ele vai ganhar ou perder o processo, não importa. Você, enquanto o Maluf, o pessoal não fala, Maluf tem tantos processos por corrupção. Quanto ele foi condenado? Nenhum. Mas o número de processos significa algo, politicamente, não juridicamente. Eles sempre souberam usar a justiça como arma política. Mas o pessoal de direita não entendeu isso ainda, né? Jornais que estão recebendo processos nossos, eles nem sequer mencionam. Só a gente fala. Claro, eles nem noticiam. Eles ficam caladinhos. Nem noticiam. Então tem que fazer processo para obrigar a publicar. Leandro Gouveia, pode-se dizer que o termo pessoa trans se encaixa nisso que o senhor falou das palavras? Claro. O que é uma pessoa trans? É? Se você fez uma operação para você virar mulher, como fez uma operação para virar mulher... Então, das duas, uma. Ou você aceita que ele é mulher, ou você diz que ele é homem. Pessoa trans ele não pode ser, porra. É? Porque ele não fez a operação para virar pessoa trans. Ele fez para virar mulher. Ou não, eu estou enganado. É? Você pode achar que ele não é mulher. Não, você é um homem falsificado de mulher. Pô, é uma opinião. E ele, eu sou mulher de fato. São duas opiniões. Ou é uma ou é outra. É? Agora, se você diz pessoas trans, você está querendo dizer as duas ao mesmo tempo. Isso não dá, pô. Ou o cara é mulher de verdade, ou ele está fingindo. Então, vamos falar o português claro? Eu confesso para você o seguinte, o meu critério é muito simples. Se o sujeito parece mulher, eu não tenho cara a chamar ele de senhor. Hã? E se parece homem, eu não tenho cara a chamar de senhora. Então, é porque é tudo uma questão de aparência. Não é isso? Se o sujeito aparece na sua frente e ele se parece com o Schwarzenegger, como é que eu vou chamar de mulher? Não vai dar, porra. Mas se eu vejo lá, como é? Roberta Close. Eu vou chamar. O que eu vou dizer para Roberta Close? Seja homem, meu filho. Não tem sentido. Não tem sentido. Hã? Então, eu cedo a situação, a realidade da situação imediata. Se é tudo um jogo de aparência, se o masculino e o feminino está na aparência, então você se guia pela aparência. Né? Agora, se vou entrar num negócio mais profundo, ele não tem órgãos de mulher, etc. Mas eu lá examinei para saber se tem ou não tem. Como é que eu posso chegar a essa profundidade de conhecimento do cara? Nem me interessa. Então, eu vendo o peixe pelo preço que eu comprei. Porra. O cara parece mulher, sim senhora. Né? Mas aparece o Schwarzenegger, CEO. Estou errado? Posso até estar, mas é assim, eu sei o que eu estou fazendo, tá entendendo? Uma pessoa trans. Porra, imagina se eu tivesse feito operação para mudar de sexo, né? Sofri que nem um cachorro, cortaram meu peru, tive que fazer exercício sei quanto tempo, tomar antibiótico, blá, blá. No fim eu sou só uma pessoa trans. Porra! Isso é uma esculhambação. Não dá. Então é isso aí, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado.